Pode ligar. Obrigado. Então, estão todos ouvindo? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria tomar aqui alguns acontecimentos da semana como pretexto para abordar alguns temas que já são mais ou menos costumeiros nossos a respeito da linguagem, especialmente do estado do idioma brasileiro. Então, nós sabemos que todos os seres humanos usam a língua geral, quer dizer, a língua que é do seu país, a língua que é comum a todos os membros da sua sociedade. E dentro dessa linguagem existem várias linguagens setoriais especializadas. Existem, por exemplo, gírias, existem variações regionais, existem dialetos, e existem terminologias científicas, terminologias técnicas científicas, que são usadas para uma profissão especializada. O problema é que, se a pessoa não tem o domínio da língua geral e ela começa a aprender a língua especializada antes de ter uma espécie de maturidade linguística, o efeito disso é uma coisa absolutamente desastrosa. E eu tenho a impressão, eu não posso provar, mas eu tenho a impressão de que isso no Brasil se tornou uma coisa endêmica. E eu quero sempre voltar a advertir aos meus alunos que o domínio do idioma é a coisa básica. Aqui nos Estados Unidos eles falam dos três R's: Reading, Writing, Arithmetic. Mas, na verdade, o ler e escrever é muito anterior a qualquer aritmética que você possa imaginar. Você imagina como seria ensinar contas a uma criança que não sabe falar ainda. É absolutamente impossível. Quer dizer, então, o desenvolvimento de qualquer habilidade matemática, por elementar que seja, pressupõe já um amplo domínio da linguagem. Também existe a experiência, essa é mundialmente comprovada, de que as crianças bilíngues ou trilíngues rendem muito mais na escola e são, de modo geral, mais inteligentes, justamente porque pegam desde pequeno o senso, vamos dizer, das nuances diferentes que as palavras têm em idiomas diferentes. Quer dizer, nunca as palavras correspondem exatamente, e elas vão aprender, se acostumando com essas transições e mutações, e quando não acerta dizer uma coisa numa língua, apela para outra, e isso dá uma flexibilidade intelectual muito grande. Mas acontece que no Brasil nós sabemos que a nossa língua está em crise faz muitos anos. Já assinalei, é a única língua que perdeu, vamos dizer, duas pessoas verbais, a segunda pessoa do singular e do plural. Isso não aconteceu em língua nenhuma do mundo. Eu já procurei para ver se tem outros casos, desconheço. Tá certo? Isso, evidentemente, cria dificuldades de comunicação terríveis. Eu me lembro até que o Paulo Francis, quando escrevia sua, ele punha entre parênteses his or yours, para distinguir se era sua da terceira pessoa ou da segunda. Então você tem que apelar a uma outra língua, já que a sua não está resolvendo o problema. Na construção de frases longas, isso cria dificuldades tremendas. Eu já tentei reintroduzir a segunda pessoa, mas isso já se tornou tão distante do uso comum que acaba soando muito estranho. E isso vai ter que ser feito mais dia, menos dia, mas eu não sei como. Então, não só a língua está em decomposição, mas você tem ainda, se mistura isso, dois outros fenômenos. O primeiro deles é o que o pessoal está chamando de inteligência coletiva. Tem um autor chamado Pierre Lévy, que ele estuda muito essa questão da internet e das redes sociais, e ele diz que está se formando então uma inteligência coletiva que será então a base da futura democracia participativa. Mas o que é uma inteligência coletiva? Quer dizer, é um monte de gente falando ao mesmo tempo, e vamos dizer, o conjunto leva, vamos dizer, a certas conclusões gerais ou a certa repetição de certos esquemas de pensamento, e isso vigora como sendo opinião pública. Tá certo? E, só que tem um problema: isto funciona na base da total neutralização da inteligência individual, porque cada um só contribui com um pedacinho. Ninguém entende o todo e o todo fica incumbido de entender as partes. Eu já dei aqui o exemplo para você de até que ponto isso pode ser desastroso. Se você dá uma aula e você tem 30 alunos, é possível que 29 não entendam e um entenda. Mas, ou seja, um indivíduo entendeu, mas a classe não entendeu. Vejam se o contrário é possível. A classe entendeu, mas nenhum entendeu. É impossível, né? Isso quer dizer que o exercício da inteligência é uma propriedade dos indivíduos e não da coletividade. Você fala em inteligência coletiva, né? Quaisquer que sejam os meios técnicos que você, em que você se apoia para criar esse conceito, ele será sempre, vamos dizer, um conceito metonímico. Ele não é uma descrição de uma entidade existente, ele é uma impressão criada por uma confluência de discursos individuais. Não é isso? Por outro lado, nós enfrentamos hoje, quer dizer, é muito interessante você ler o livro do Pierre Lévy, que chama Inteligência Coletiva, e você ler este aqui, James Barrett, Our Final Invention, mais ou menos juntos, né? O que este Barrett descreve é uma situação absolutamente catastrófica, na qual realmente os computadores escaparão a todo controle humano muito dentro em breve e já estão escapando. Porque se você, conforme a programação que o computador receba, ele é capaz de ter comportamentos imprevistos, quer dizer, dentro de uma combinatória infinita, que é ilimitada, tá certo? Você não pode prever o comportamento dele. E na medida em que decisões de ordem administrativa, bancária, legal, etc., etc., são passadas para os computadores, será impossível você vencê-los. E mesmo o indivíduo que programou o computador, que foi o primeiro na série, ele não terá controle sobre o que vem em seguida. Também já comentei aqui o fato de que os computadores podem fazer cálculos tão complexos e tão longos que nenhum ser humano pode verificá-los. Ou seja, você confiar na conclusão do computador será um ato de fé. Confiar ou desconfiar, quer dizer, escapa totalmente a qualquer controle humano. Isso já está acontecendo. Isso houve uma discussão na revista inglesa Prospect a esse respeito, e é realmente uma coisa atemorizante, né? Por outro lado, na medida em que edifícios inteiros, né, de leis, decretos e regulamentos se incorporam num computador, o computador pode naturalmente tomar decisões legais por si mesmo, e ficará muito difícil você discutir com ele. Isso quer dizer que hoje nós já enfrentamos, por exemplo, esse problema do customer service, né? Você liga para o customer service, serviço de atendimento ao cliente, você não consegue falar com um ser humano, você não chega lá. E o computador foi programado para isso, quer dizer, para reduzir a quantidade de pessoal necessário. Então você tem ali um funcionário, tá certo? E um gigantesco programa de computador que responde a todo mundo. Então, naturalmente, as pessoas levantam o problema da inteligência dos computadores. E quando se discute isso, está se definindo inteligência apenas como a capacidade de operar segundo certas pautas lógicas. Quer dizer, você tem um programa, uma série de regras, e o raciocínio seguirá por via automática ou mecânica até as suas conclusões. E, evidentemente, essa é uma das funções da inteligência. Porém, pense assim, um computador não tem responsabilidade moral, ele não tem responsabilidade penal, tá certo? E ele não tem consciência moral. Quer dizer, um computador não pode ter uma crise de arrependimento, por exemplo. Tá certo? Se ele cometer um crime, ele pode até anotar que é um crime, mas você não vai poder processá-lo, ele não vai poder responder perante ninguém. Então, a pergunta é a seguinte: não há aí uma confusão entre o que é realmente a inteligência e o que são apenas funções ou mecanismos a serviço da inteligência? Para mim, me parece claro que sim. Mais ainda, este conceito da inteligência apenas reduzido aos seus elementos operacionais, ele não serve só para os computadores, ele é usado hoje na educação. A ideia das pessoas é desenvolver habilidades cada vez maiores e, se possível, acoplar cérebros humanos a um computador para que o cérebro possa funcionar, vamos dizer, com a sua capacidade máxima, né? Então você imagina, né, o que seria, vamos dizer, uma geração de pessoas cujas decisões fundamentais são tomadas em associação com o computador e no qual a ideia da responsabilidade moral e a própria ideia da consciência foi praticamente abolida. Então, nós falarmos de abolição da consciência humana não é nenhum exagero nessa, a essa altura. Mas não é realmente uma abolição, porque por cima de toda essa situação social, sempre você vai ter uma elite que foi educada pelos cânones antigos e que sabe mais ou menos o que está fazendo. Com estas coisas se passa exatamente o que se passa com o fenômeno do patriarcalismo, que eu mencionei num artigo tempos atrás, né, onde tem muitas pessoas, sobretudo cristãs, que estão escandalizadas com a destruição da família, passam a fazer a defesa da família. Mas na verdade não se trata da destruição da família como instituição, mas se trata da destruição de algumas famílias, não das famílias dos dirigentes do processo. Se você vê todas as grandes famílias milionárias e de gente de poder político, tanto os grandes banqueiros internacionais quanto os potentados de países comunistas, todos conservam a sua família segundo um cânone estritamente patriarcal. Se você viaja para a Romênia ou para a Polônia, você vê que os netos ou bisnetos dos antigos dirigentes comunistas estão ou no poder ou voltando ao poder. Do mesmo modo, você não vai ver nenhum Rockefeller, tá certo? Nenhum Warburg dissolvendo a sua família e querendo casamentos gays lá dentro. Não vão aceitar isso de maneira alguma, porque a família, evidentemente, um dos instrumentos de ação ao longo do tempo, a continuidade familiar, projetos de longo prazo, exige a continuidade da conexão entre os agentes. Então você tem que passar de um para o outro, passar de uma geração para outra. Se não há essa continuidade, a geração se esgota, a ação se esgota no prazo da existência, do prazo da existência útil do seu agente individual. Então é de curto prazo. Pensa assim, quando você chega a poder fazer planos de grande envergadura para a sociedade humana, para a política, isso é, quantos anos você tem? 40, 50 no mínimo. Em geral é mais, 60, 70. Né? Os homens que mandam são homens de 60, 70. Então ele não vai ter muito tempo para ver o plano dele se desenrolar, então ele necessita da continuidade. Essa continuidade só pode ser assegurada. Existe um número limitado de meios pelos quais o ser humano pode assegurar a continuidade da ação histórica. Uma delas seriam, por exemplo, sociedades iniciáticas ou místicas, que você, pelos rituais, você vai comprometendo a pessoa a continuar com aquela atividade. A maçonaria é um exemplo. Um outro meio seria, vamos dizer, uma tradição religiosa, onde as pessoas são formadas de acordo com os mesmos cânones morais e rituais ao longo dos tempos, e que mais ou menos... Isto não funciona tão bem quanto uma sociedade secreta, mas funciona também. Porém, o meio mais eficaz é a continuidade familiar ou dinástica. Isto? Se você observar, vamos dizer, as famílias nobres que mandavam na Europa 300 anos atrás, no tempo que você tinha monarquia absoluta, são essas famílias que ainda mandam. Por quê? Pelo simples fato de que são famílias. E elas são capazes, então, de ter uma ação contínua ao longo dos tempos. Se você investigar a história da família Rothschild, por exemplo, ou do Rockefeller aqui nos Estados Unidos, certo? Você verá essa continuidade de uma maneira muito, muito nítida. Então, não é que essas pessoas tenham algo contra a instituição da família. Não, elas têm contra que certas pessoas tenham famílias. Não querem que certas pessoas tenham famílias. Eles necessitam transformar a sociedade humana numa massa de átomos soltos, coeridos tão somente pela instituição estatal e, vamos dizer, pelos regulamentos dessas grandes corporações. Graças a este fenômeno, você vê que a ideia da democracia moderna, ela nasce como uma contradição constitutiva. Ela, por um lado, ela diz: vou abolir antigos privilégios. E na linha seguinte diz: vou assegurar o direito de reunião e associação. É preciso ser um verdadeiro jumento para não perceber que esses dois objetivos são antagônicos. E, no entanto, o pessoal da Revolução Francesa os proclamava assim, como se estivesse falando a coisa mais óbvia do mundo. Por quê? Todos os antigos privilégios nasceram do direito de reunião e associação. Pessoas que se juntaram para determinados fins, obtiveram determinados resultados, e com isto asseguraram um patrimônio e meios de ação e um poder, e isso acaba se consolidando em direitos, né? Por exemplo, os direitos corporativos, os direitos regionais, os direitos das várias instituições, etc., que constituem, então, vamos dizer, poderes intermediários, quer dizer, entre o cidadão comum e o governo, você tem uma série de instâncias intermediárias, você tem a igreja, você tem as corporações, você tem os governos regionais, você tem, vamos dizer, as grandes fortunas, os proprietários rurais, etc., etc. Ou seja, é uma sociedade complexa, feita de muitos poderes, que todos eles nasceram do direito de reunião e associação. Por quê? Porque ninguém se torna poderoso sozinho. Seria muito engraçado o cara fazer uma máfia de um só. Isso, uma máfia, mas o único membro dela sou eu mesmo. O que eu posso fazer com isso? Absolutamente nada. Esses casos, por exemplo, de essas organizações criminosas, elas dão um exemplo muito, muito claro de até que ponto o poder depende da associação. A associação tem que ser tão estrita que a deslealdade se torna impossível. Como no Rio de Janeiro, você desobedece lá o Comando Vermelho, São Paulo desobedece o PCC, eles te queimam numa pilha de pneu para você ficar irreconhecível. Então você não pode desobedecer de maneira alguma. E esta obediência, o que é? É a associação. São elos de lealdade e de compromisso. Então, acontece que você desfaz os antigos privilégios, então você dissolve os poderes intermediários, você toma os bens da igreja, você dissolve as corporações, você tira as propriedades dos nobres, etc., etc. Então o que você fez? Só existem dois andares agora. Existe o poder, que é o governo, poder central, e existe uma massa de átomos soltos que não estão coeridos nem protegidos por nenhuma associação. E ao mesmo tempo você diz, eu vou assegurar o direito de reunião e associação. Ou seja, você nivela tudo, acabaram todas as associações, e agora vocês se reúnem para criar novas. Mas acontece que estas novas, elas vão ter que surgir do nada, e elas vão ter que competir com um poder enormemente mais poderoso, que é o do governo central. Então esse direito de associação e reunião se transforma numa balela. E este é um problema constitutivo das democracias. E eu não sei, ninguém sabe como resolver esta coisa, e aliás, até o número de pessoas que perceberam este problema é reduzido. Então, com esta coisa, vamos dizer, da inteligência coletiva, se passa o mesmo problema, a mesma contradição que nós temos entre a dissolução dos privilégios e o direito de associação. Ou seja, você quer criar novas redes de comunicação, de todo mundo possa participar, e você tem então o senso de que você está tomando parte nas decisões coletivas, e que você está, por assim dizer, exercendo a democracia direta. Portanto, já não é a democracia representativa. Na democracia representativa você elege um sujeito, e daí para dentro você tem um controle relativamente tênue sobre a pessoa. Você bota lá um deputado, senador, você pode até tentar controlá-lo. O controle aqui nos Estados Unidos é muito mais eficiente do que no Brasil, mas mesmo assim, depois que você votou no sujeito e você se arrependeu porque ele está fazendo coisa errada, quanto tempo leva para tirá-lo de lá? Aqui existe o chamado recall. Quer dizer, você votou um cara, elegeu, mas se um certo número de eleitores pedir, o cara é chamado de volta. Não é isso? Mesmo assim, mesmo com essa instituição do recall, o negócio é complicado. Se você perguntasse quantos fulanos investidos de cargos eletivos sofreram recall durante o ano passado, 2 ou 3. No meio da massa de milhares que você elegeu, Então, este senso da democracia direta parece um alívio para muita gente, porque diz, agora nós não vamos mais agir através desses deputados, senadores que se vendem e nos traem, nós vamos nós mesmos tomar as decisões. Mas acontece que se a decisão é tomada por uma inteligência coletiva, de fato ninguém está interferindo nela. É somente, vamos dizer, um planejamento muito geral é capaz de dirigir as discussões para um certo rumo, e através, vamos dizer, da reprodução de certos discursos, de certos slogans, até de certos cacoetes mentais, você induzir uma multidão enorme a pensar do jeito que você quer e chegar às conclusões que você quer. Isso é muito fácil, muitíssimo fácil. Por exemplo, você pode dar a sua opinião num debate na internet, mas o outro lado tem uma firma trabalhando nisso e ela produz 30.200 identidades falsas que dizem outra coisa. E fazem isso no tempo que você leva para escrever a sua mensagem, é o tempo que o computador dele levou para espalhar 32 mil. Então, isso quer dizer que esta aparente democratização é uma centralização formidável do poder. Tá certo? Então, você vê aqui a representação eletiva, ela é também um poder intermediário. Quer dizer, ela não tem poder executivo, ela não toma decisões, mas ela pode vetar, discutir, impugnar, etc, etc, né? Na medida em que você cria a democracia representativa, então o último poder intermediário que é reconhecido oficialmente como existente, que é o legislativo, é abolido. Hoje em dia, o legislativo não é mais necessário. Por quê? A estrutura complexa da administração moderna se divide em milhões de centros decisórios de ordem puramente administrativa. Então, por exemplo, no Brasil, o aborto é proibido, mas tem uma agência governamental que ensina você a abortar. Então você vai dizer que ela está indo contra as leis? Quanto tempo você levaria para descobrir todas as agências governamentais que estão favorecendo o aborto de uma maneira ou de outra? Né? Além de todas as ONGs, né, e de todas as militâncias, etc, etc. É uma coisa inabarcável. Então, isso quer dizer, você não precisa mudar uma lei para você mudar os costumes e mudar os padrões de julgamento. Na verdade, em todo o país você tem recursos pelos quais o governante pode até burlar a fiscalização do poder legislativo. E, justamente, a proposta da democracia direta ou democracia participativa, ela vem de centros decisórios executivos que querem se livrar do poder legislativo. E livrar, então, abolir a última instância intermediária. Porque as outras instâncias intermediárias ainda existem, mas não estão incorporadas na estrutura do Estado. Você vira, por exemplo, que quando houve a Revolução Francesa, eles convocaram a reunião dos Estados Gerais. Os Estados Gerais eram um poder legislativo, mas quem estava lá? Você tinha a representação, vamos dizer, da nobreza, tem a representação do clero e a representação do povão. Nenhum dos três era um órgão oficial. Então eram poderes intermediários que não faziam parte da estrutura do Estado, mas que o Estado reconhecia. Hoje não há mais nenhuma instituição desse tipo. Você só tem o Estado. E existem outros poderes que já não são intermediários, porque estão mesclados com o Estado, como, por exemplo, essas grandes corporações, os organismos internacionais, etc, etc. Então não são poderes intermediários, são poderes da mesma altura do Estado e às vezes superiores a eles. São o supra-Estado. Nós sabemos que no Brasil, praticamente todas as legislações são votadas no Legislativo, vem pronta da ONU, todo mundo sabe. Então já foi decidido em outra instância e o nosso Legislativo está lá só para carimbar. Então você não pode dizer que a ONU é um poder intermediário, como era o Terceiro Estado, ou como era o clero na Revolução Francesa. Então, o último poder intermediário que sobra é o Legislativo e já está para acabar. Então quer dizer que você terá, de fato, uma poeira de indivíduos soltos, sem conexão orgânica, de preferência sem família, quer dizer, sem ligação orgânica com a sua família, portanto, incapaz de associar-se aos parentes na defesa dos seus interesses, é um indivíduo isolado, que só tem uma instância a qual ele pode recorrer, que é o Estado, ou os parceiros do Estado. Então, isso é uma centralização e uma hierarquização, quer dizer, de dimensões quase inimagináveis, ainda, vamos dizer, com todo o aparato, né, de computadores, centro de informação, etc., que está tudo na mão do Estado e sobre os quais você não tem controle absolutamente nenhum. E com meios técnicos de ação que estão infinitamente acima da capacidade de manejo do cidadão. Nós estamos conversando aqui, essa hora o cara do FBI pode estar a 200 metros ouvindo tudo que nós falamos aqui, mas eu não posso ouvir o que ele está falando. Tá certo? Nós não temos dinheiro para comprar esses equipamentos. Então, entramos naquela teoria do Carroll Quigley. Quando as armas, mas não, isso não se refere, ele diz, ele faz raciocínio com relação a armas, mas eu vou ampliar para dizer, quando os meios de ação são baratos, eles estão na mão de todo mundo, e isso favorece a democracia, a liberdade, etc. Quando eles se tornam caros, automaticamente hierarquiza. Tá certo? Ora, por definição, qualquer nova tecnologia é cara. E o progresso da tecnologia cria novidades toda semana. E essas novidades, quanto tempo se passa entre o momento que o indivíduo inventa a tecnologia e o momento que ela se torna de acesso popular? Vocês falam, por exemplo, aqui temos um mouse, né? Todo mundo tem um mouse em casa. Só que o mouse, quando começou, era de aplicação militar. Mas quanto tempo levou para que todo mundo tivesse um mouse daí? Né? Passa 20, 30 anos. Nesse ínterim, já estão inventando novas tecnologias que não são de acesso popular. Então você nunca vai confundir esses dois elementos, né? A invenção de uma tecnologia, que é uma coisa, e a invenção da segunda tecnologia que permite a produção em massa é outra completamente diferente. Existem muitos produtos fabulosos para os quais você não tem nenhuma tecnologia de produção em massa e às vezes até é impossível, né? Então, isso quer dizer que o progresso da tecnologia cria meios de domínio cada vez maiores e impossíveis de democratizar em tempo hábil. Então isso quer dizer que a associação que a turma do Iluminismo da Revolução Francesa fazia entre progresso da ciência e democracia, nós temos exatamente o contrário. É? O que pode, vamos dizer, criar a democratização é a tecnologia da produção em massa. Mas necessariamente a tecnologia da produção vai a passo mais lento, ela não acompanha a tecnologia propriamente dita. Então você sempre tem um intervalo de 20, 30, 40, 50 anos, no quais só entidades muito poderosas dispõem daquela tecnologia. Você imagina, por exemplo, este macrocomputador que tem a Agência de Segurança Nacional nos Estados Unidos, que grampeia todos os telefones. Daí eu pergunto, quando é que eu posso ter um desse? Nós nunca vamos ter isso. É caro demais. Então a teoria do Quigley não vale só para as armas, vale para todos os meios de ação. Quando os meios de ação são caros, você vai ter um domínio tirânico, queira ou não, ainda que você esteja, que do ponto de vista legal e constitucional, você esteja numa democracia. Porque essa é outra ilusão, sobretudo o pessoal que estuda direito, né, acredita que a evolução das leis é a evolução da sociedade. Digo, não. Então, do ponto de vista do direito, nós temos, evidentemente, cada vez mais direitos, mas o problema não é os direitos, o problema são os meios. Não é isso? Meios de ação. Você consagrar uma coisa num direito não significa, de maneira alguma, uma farta distribuição dos meios de exercer aquele direito. Quer dizer, a evolução jurídica não é a evolução da sociedade. E se a palavra democracia, a palavra liberdade, a palavra república tem algum sentido, ela não pode se referir somente ao universo das leis, mas ao tecido real da vida social, quer dizer, as ações que as pessoas realmente podem desempenhar ou não podem. Portanto, nós podemos dar como certo este princípio: o progresso da tecnologia vai a favor do controle centralizado, do aumento do poder e, portanto, da eliminação das liberdades. Não das liberdades consagradas em lei, evidentemente, mas das liberdades realmente exercíveis. Então, e isto, quando chega neste ponto descrito aqui pelo James Barrett, né, dificilmente tem volta. Então esta é a situação. Eu não estou falando isso para deprimir ninguém, porque na verdade é o seguinte: eu me considero preparado para viver na pior ditadura que exista no mundo. Se disser assim, olha, você não pode fazer nada, você não pode falar nada, você tem que ficar quieto no seu canto. Eu digo, bom, eu sobrevivo aí. Eu tenho alguma prática de viver sob ditadura. Nós tivemos uma ditadura, muito mincha, mas tivemos. Tá certo? E depois, baseado naquele exemplo, eu estudei muita coisa. E eu sei que quando você chega na, vamos dizer, na situação de total impotência, às vezes isto abre a sua mente para outras dimensões maiores da existência que você não tinha percebido ainda. É isso? Então, também é o fato de que os regimes piores produzem pessoas melhores. Não há comparação entre o caráter médio do brasileiro hoje no tempo da ditadura. As pessoas eram muito melhores, inclusive todos esses comunistas eram muito melhores, né? Na época eu não conhecia nenhum comunista ladrão, eram todos honestíssimos, né? E hoje são todos ladrões. Então, voltando aqui um pouco ao negócio da linguagem, o que acontece é que se o indivíduo não tem o domínio da língua geral, e esse domínio só se aprende com a tradição literária, cultural, histórica, etc., etc., mas ele tem o domínio de uma língua especializada, esta língua especializada vai ser o substitutivo da sua inteligência. E ele só vai conseguir raciocinar nos termos daquela língua especializada. E onde quer que você use, por coincidência, um termo que também pertence à língua especializada dele, ele vai achar que você está falando daquilo. E vai raciocinar nos termos daquele aprendizado técnico-científico que ele teve. Resultado, o sujeito não vai entender nada e vai achar que está dominando o assunto, porque ele conhece aquela parte especializada. Isso já aconteceu tantas vezes comigo. Quer dizer, pessoas que são estudantes de química, ou de biologia, ou de física, e que interpretam o que eu estou dizendo na linguagem da sua ciência em particular, e evidentemente distorcem completamente o que eu estou dizendo, porque eles não têm acesso à língua geral, não são capazes de compreender a língua geral, não têm cultura suficiente para isso. Então, acontece coisas como esse rapaz que fez esse vídeo aprendendo física com o Olavo de Carvalho. Onde eu estou lá falando, vamos dizer, de fraudes científicas que estão na origem da modernidade. E eu cito lá a carta do Alexandre von Humboldt, de 1810, por aí. Ele nasceu em 1760 e pouco. Ele devia ter uns 50 anos quando escreveu isso. Ele disse, olha, todos nós sabemos que não existe nenhuma prova da teoria heliocêntrica do Copérnico. E eu citei isso. E daí o rapaz diz assim, ele quer impugnar o heliocentrismo com base na carta de um cientista de 1810, quando não tinham descoberto isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Quer dizer, a discussão era sobre heliocentrismo. O que eu estava dizendo é o seguinte, uma teoria que não tinha provas foi imposta como verdade definitiva durante 3 séculos, desde o tempo de Copérnico, nasceu em 1470 e pouco, até o tempo do Humboldt, que nasceu em 1760. Quer dizer, durante 3 séculos aquele negócio é impingido para todo mundo e não tem prova nenhuma. É disso que eu estou falando. Se essa teoria em si é verdadeira ou não, eu falo, mas eu nem discuti isto. Ela pode até ser verdadeira, pode aparecer outras provas a favor, contra, mas as provas que apareceram depois não impugnam a história que se desenrolou durante 3 séculos. Né? Mas, daí o neguinho entra lá numa defesa entusiasmada do heliocentrismo. Agora, pergunta para mim, o que é verdadeiro? É heliocentrismo ou geocentrismo? Fala, olha, eu não tenho a menor ideia. Né? Aceitamos o heliocentrismo porque todas as instituições são baseadas nisso, os livros de dados são baseados nisso, e a gente continua raciocinando nesses termos. Eu mesmo nunca pus esta questão, vamos dizer, nunca, esse problema em questão, e falei, não, eu vou dedicar um tempo da minha vida para descobrir se heliocentrismo ou geocentrismo é que funciona. Eu nunca fiz isso e não vou ter tempo de fazer e não tenho sequer a qualificação para fazer isso. O que eu estou discutindo é o seguinte, que a história das origens da ciência moderna é, vamos dizer, uma coleção de mentiras e falsificações absolutamente extraordinária. Isso é um problema histórico e não um problema, né, de astronomia. Mas se o sujeito tem aquela formação especializada, mas não é capaz de apreender uma discussão na língua geral, ele vai puxar para aquele ponto e vai achar que o que está sendo discutido é isto. Só que isto é uma falha de lógica chamada ignorância elenque, que é a incapacidade do sujeito captar qual é o ponto em discussão. Ele muda a discussão. E não percebe que mudou. Ele acha que está, né, por cima da carne seca. Isso acontece a toda hora. Né? É o mesmo problema que aconteceu com o tal do Pirula. Né? Quer dizer assim, a Pepsi está usando fetos humanos para a produção de adoçante. A frase foi mais ou menos essa. Ele disse, o cara não entende nada. O feto é usado apenas na pesquisa, não é incorporado no produto. Ele está achando que as pessoas estão espremendo o feto para colocar dentro das latinhas. Falei, hã? O que eu estou discutindo é a responsabilidade moral de uma firma que usa fetos humanos. Se o feto é usado durante a pesquisa ou é incorporado no produto final, é absolutamente indiferente, porque o feto foi sacrificado de qualquer maneira, sacrificado e usado, esse é o ponto, né? Então isso quer dizer que você, se você usou o feto na pesquisa, mas depois ele não foi incorporado no produto final, quer dizer que você não matou o garoto, ele está lá vivinho da Silva, né? Ora, o que é isto? Então eu até dei o exemplo, qualquer elemento usado na preparação de um produto, seja na fase de pesquisa ou seja na produção, ele está usado no produto e para o produto. E eu dei o exemplo assim, até botei isso no YouTube. Quando você vai fazer um filme, você manda um fotógrafo tirar fotos de todos os locais de filmagem para ver quais são os mais adequados, né? Essas fotos não entram no filme, né? Elas não aparecem no filme. Isso não quer dizer que elas não façam parte da produção do filme. Todo e qualquer produto, né, a produção de todo e qualquer produto se divide em fases, tá certo? Nas quais muitos elementos usados na pesquisa inicial não são incorporados no próprio produto, mas foram usados no processo de produção. E esse é o ponto da responsabilidade moral que eu estou discutindo agora. Da onde que ele tira que eu criei a teoria de que eles botam fetos dentro das latinhas? Falei, mas isso é a interpretação dele, interpretação boba. Por que acontece isso? O indivíduo é um analfabeto funcional. Ele não entende a língua geral. Agora, se ele não entende a língua geral, com tanto mais fervor ele se apegará à língua técnica da sua profissão, que é muito mais fácil de dominar do que a língua geral. Porque toda e qualquer linguagem técnico-científica, ela é feita, vamos dizer, de conceitos perfeitamente delimitados, estáveis e sem ambiguidade. Então, vamos dizer, é como se fosse uma maquininha que você, pensando bem, qualquer imbecil pode manejar, né? Então, isso quer dizer que o nível de inteligência requerido para o sujeito dominar uma linguagem técnica dessa é infinitamente menor do que o necessário para ele participar de uma discussão pública sobre um assunto responsável. E acontece que no Brasil você já não tem uma educação que prepare as pessoas, vamos dizer, para o manejo do idioma, para a compreensão do idioma, para participar de várias discussões em vários níveis, vários planos sobre assuntos diversos. Você não tem essa preparação, que seria justamente a filosofia das ciências humanas. O que aconteceu na filosofia das ciências humanas do Brasil é um desastre. E algumas áreas técnicas se preservaram, mesmo porque são mais fáceis de preservar. É isso? Então, o resultado é que qualquer pessoa que tenha esta formação técnica, ela sente uma segurança dentro do seu território, e os outros territórios ela não compreende. E isso no Brasil virou regra geral. Isso quer dizer que as pessoas que têm o melhor ensino universitário no Brasil, que é nessas áreas técnicas, são burras. É isso que está acontecendo. E o negócio da ignorância elenque se tornou endêmico. E eu estou descontando aqui qualquer desonestidade da parte dessas pessoas. Supondo que fossem totalmente honestas, que estão sinceras, ainda assim, estão numa burrice extraordinária e mostram que não estão capacitadas para entrar nessa discussão. Mas quando entram com uma segurança tremenda. É isso. Se você for acrescentar a isso o fator do viés ideológico, da identidade grupal ameaçada, de preconceitos, etc. Bom, daí vira uma confusão que não acaba mais. Aonde foi parar essa confusão? Aqui, em que dimensão isso está? E outro dia eu vi um documento publicado num site chamado Página Vermelha, que eu achei maravilhoso, em que o Neguinho era um leitor, ele dizia o seguinte: nós temos que tomar uma providência com esse Olavo de Carvalho, porque esse cara é perigoso, ele está formando uma militância e exerce uma influência deletéria, e nós temos que pensar seriamente isso, mas não podemos ir fazendo as coisas assim a esmo, nós temos que sentar e estudar o problema. Você vê que em 1964, né, a intelectualidade esquerdista toda parou durante 5 anos para examinar o problema, o que estava acontecendo antes de fazer um plano de ação. Eu sei disso porque tinha aquelas pessoas da revista Civilização Brasileira, que foi o centro da discussão comunista na época, das quais eu ainda conheço algumas, que estão vivas ainda e tal. O que se conclui daí? Primeiro, o Nego não é um jovem, porque se ele conhece esse pessoal da Civilização Brasileira, alguma convivência com eles ele teve, tá certo? Então, no mínimo, é uma pessoa de idade adulta. Né? Em segundo lugar, ele está equiparando, vamos dizer, o surgimento de fenômenos como, sei lá, o Felipe Moura Brasil, Gustavo Nogue, para não falar de outros mais populares em volta, né, que dão uma repercussão, vamos dizer, não muito exata, mas barulhenta do nosso trabalho. O indivíduo está equiparando isso ao golpe de 64. Ou seja, a nossa presença na sociedade fará com que esta elite esquerdista precise se recolher e nos estudar durante 5 anos para depois fazer um plano de ação. Hã? Bom, acontece o seguinte, eu também estava lá em 64, eu vi isso aí, e toda essa discussão interna da esquerda, eu participei dela. Eu era novo ainda para dar meu palpite, mas eu sabia o que os caras estavam falando, eu lia esse material assim, com enorme interesse, e aquilo naquele momento era a minha vida, né? Eu posso contar toda a história do debate esquerdista dos anos 60 de cor, tá certo? Só que é o seguinte, o que aconteceu em 64 foi que os camaradas estavam no poder, estavam no governo e o perderam completamente, do dia para a noite, né? Então foi um desastre do tamanho de um bonde. Um desastre como nunca tinha acontecido na esquerda nacional. Nem no tempo da ditadura Vargas aconteceu uma coisa dessa, né? E o indivíduo passado meio século, ele sentir que a mera presença, vamos dizer, de um professor dando aula, um círculo de aluno, então, é um fenômeno da mesma proporção daquilo e digna do mesmo exame sério, algo aconteceu na cabeça nacional, né? Porque se você pensar o seguinte, nós aqui tomamos o poder, nós estamos no governo, não, quem está no governo são eles. Nós temos algum meio de tomar o poder? Não. Nós temos algum plano de tomar o poder? Não. Não temos. Então, no máximo, nós somos aquilo que o Machado de Assis chamava a ameaça de possibilidade de suspeitas, tá entendendo? De alguma coisa que talvez um dia, né, possa até acontecer. Mas a reação já é assim de temor e preocupação. Então, é evidente que essas pessoas se tornaram incapazes de fazer um exame sério da situação política e da estrutura social, coisa que os comunistas dos anos 60 não eram. Eles tinham uma visão muito clara de qual era o estado da sociedade brasileira, qual era a estrutura social, qual era a distribuição de força. Eles tinham esta visão, tá certo? E eles estavam confusos quanto a certos pontos para os quais não havia realmente um esclarecimento. Por exemplo, uma questão muito importante na época era saber se a tal da burguesia nacional existe ou não. Porque a política tradicional do Partido Comunista era a política do Fronte Popular do Estado, ou seja, nós não nos batemos pelo comunismo, mas nós nos batemos por criar uma situação democrática que nos favoreça. E o comunismo vem depois. Isso era a política do Partido Comunista. Então, daí, a aliança com outras forças políticas, que não eram comunistas nem de longe, mas que eram, como eles diziam, progressistas. Então, eles acreditavam, nesse sentido, acreditavam que havia uma parcela da burguesia cujos interesses coincidiam com os do Partido Comunista, porque era a burguesia nacional interessada, portanto, no desenvolvimento do país, para distinguir da burguesia aliada dos poderes internacionais. Então, havia a burguesia nacional, a burguesia internacional. E a burguesia nacional, segundo entendia o Luiz Carlos Prestes e outros líderes do partido, era aliada natural dos comunistas na sua luta anti-imperialista. Acontece que, quando veio o golpe de 64, surgiu a dúvida, falou, opa, parece que a burguesia nacional não estava do nosso lado. Fomos surpreendidos, a burguesia ficou todo lado de lá, e nós ficamos isolados. Então, para discutir isso, eles foram rastrear até a história do tempo colonial. Se vocês lerem o livro do Caio Prado Júnior, A Revolução Brasileira, né, ele foi rastrear a origem da burguesia brasileira até o tempo da colônia. Você vê que a discussão era séria, eles estavam a fim de entender mesmo o que estava acontecendo. Tá certo? E naquele tempo, você vê, ser brasileiro, todos nós sabemos que é uma condição existencial profundamente insatisfatória. É um país onde as pessoas não se realizam, é um país de gente frustrada, tá certo? É um país onde ninguém consegue fazer um plano de vida. Isso sempre foi assim. Em outras épocas, vamos dizer, para uma elite muito pequena, não foi assim. Não necessariamente uma elite econômica. Se você for ver, por exemplo, no século XIX, e na passagem do século XIX para o XX, muitos brasileiros de origem muito humilde tiveram vidas maravilhosamente realizadas. Mas se você pegar um tipo como Cruz de Souza, que sai do nada e vira um poeta nacional, outros não conseguem, outros ficam no buraco, como Leão Barreto, embora se realizando artisticamente, não se realize humanamente, e assim por dentro. Mas se você ler os livros do próprio Leão Barreto, você vai ver que essa atmosfera, vamos dizer, de frustração, de derrota, era o sentimento nacional. Assim como nos Estados Unidos você tinha um sentimento de autorrealização, do self-made man, do eu posso, eu faço, aconteço, no Brasil você tinha exatamente, não posso, não faço, nem aconteço. Tá certo? E esse sentimento é verdadeiro, nós o experimentamos na vida de todos os dias, e não é de hoje que o experimentamos. Então, se aparece uma corrente política que promete renovar tudo, virar tudo de cabeça para baixo, criar novas perspectivas, então muitas pessoas sérias e empenhadas mesmo em tomar uma atitude existencial mais séria vão aderir a essa corrente. E isso aconteceu com os comunistas entre os anos 30 e 60. Então isso quer dizer que tinha muita gente boa que tentava equacionar a sua situação existencial nos termos e no vocabulário comunista. E até certo ponto conseguiu fazer isso. Não é isso? Então, às vezes, falsificando, é claro. Então, por exemplo, homens de classe média, ou filhos da classe rica, que descreviam a situação como se fossem proletários oprimidos. Isso acontece muito. Tá certo? Quer dizer, aquela visão estereotipada da luta de classe, ela fornece uma linguagem que até certo ponto, na qual até certo ponto as pessoas podem se expressar o seu drama, um drama existencial real, ainda que forçando um pouco aqui e ali para adaptar, vamos dizer, a experiência real ao vocabulário ideológico, mas alguma coisa sempre se salva, né, disto aí. Quando você lê, por exemplo, o romance de Graciliano Ramos, o Graciliano Ramos é um homem de classe média que até subiu na vida de maneira relativamente precoce. Ele foi prefeito da sua cidade, era um homem que tinha uma boa situação, mas que se expressa na língua da luta de classes, né? Mas que percebe também toda a ambiguidade da sua situação de classe média. E quando você pega, por exemplo, o grande romance dele, que para mim é São Bernardo, São Bernardo é o conflito entre um senhor de terras, que é um preto, um homem violento, vulgar, egoísta, e a esposa dele, que é uma professorinha, portanto ela não é uma proletária, ela é uma pessoa da classe média relativamente baixa, mas é uma pessoa de cultura. Tá certo? Então, o proprietário de terras ali aparece não como inimigo dos seus empregados, mas como inimigo da intelectual. que era a mulher dele, tá certo? Então, nesse sentido, você via que o intelectual, como um tipo marginalizado na sociedade, que não consegue. Você sabe que a situação, vamos dizer, do escritor, do jornalista no Brasil sempre foi uma coisa precária. Então, naturalmente, ele se sentia aliado dos mais pobres, tá certo? E, como tal, ele expressava o seu drama na linguagem da luta de classes e da luta dos oprimidos. Até certo ponto, até aquela época, isso era muito autêntico, era muito verdadeiro. Tá certo? Nas décadas seguintes, isso se falsifica de maneira mais completa, porque toda esta gente se torna a elite mandante, né? E continuam chorando como se fossem os coitadinhos. Então, isso significa que a literatura de esquerda no Brasil acabou. Porque isto, esta nova visão falseada, na qual, além de você dissolver o perfil das classes, ainda entra outros elementos, como gaysismo, feminismo, abortismo, etc., que só pertencem à luta proletária de maneira metafórica e quase inconcebível, né? Quer dizer, até parece que é o proletariado, são as mulheres proletárias que estão querendo abortar, e não as estudantes de classe média, né? E as mulheres ricas, né? Então, quer dizer, tudo isso se confunde para fazer do imaginário esquerdista um conjunto simbólico eminentemente deslocado da situação real da sociedade. Então, ele consegue se expressar ainda através de discursos políticos, de propaganda, etc., mas não da arte. A arte, a expressão artística, ela depende de uma sinceridade profunda. Claro que a sinceridade artística não é a mesma coisa que a sinceridade pessoal nas relações humanas, mas ela existe e ela é uma exigência fundamental da arte. Aquilo que dizia o Saul Bellow, quer dizer, os artistas, os escritores, trabalham com impressões autênticas. Se eles vão pegar apenas um chavão político, acabou a representação artística. Você pode criar, vamos dizer, um discurso de propaganda, mas você não vai fazer um belo romance, um belo poema, acabou, aí acabou. Então a literatura de esquerda no Brasil acabou. Tá certo? Eu acho que a sua última expressão, mais ou menos legítima, foi o romance do Ledo Ivo, que chama A Morte do Brasil, que é dos anos 80, mas o Ledo Ivo, quando escreveu isso, já era muito velho, então ele é um homem da década de 60 ainda, né? Depois disso, acabou. Aparecem outras... Por exemplo, o pessoal menciona muito um conto do Rubem Fonseca, que se chama O Cobrador, né? Que é o sujeito que se considera um cobrador da dívida social. Mas o Rubem Fonseca é um tremendo reacionário, né? E a visão que ele tem da sociedade certamente não coincide com a da esquerda, né? E como essa é, vamos dizer, a imagem literária do Brasil, então, acabou. Então nós estamos vivendo em plena época do discurso totalmente deslocado da realidade. A realidade da vida social, da vida de todos os dias, ninguém está sendo capaz de expressar, porque ela se tornou tão complexa e tão miserável ao mesmo tempo que não há como expressá-la. Só o que sobrou foram os estereótipos e a linguagem, vamos dizer, da propaganda política a favor ou contra. Não é isso? Então, você vê também que quando o pessoal da direita fala, quase sempre o discurso deles também é deslocado em relação à situação da sociedade. Por exemplo, a famosa defesa da família, né? Eles estão defendendo a família como princípio, mas o processo no qual estamos envolvidos não é a destruição da família como um princípio, é a destruição da sua família, a preservação da família deles, né? Então é isso que ninguém fala. Olha, Lula e Lulinha, é uma transmissão patriarcal, é o poder de um que vai passando para o outro, pô, né? E vai ter pô neto Lula, o mini Lulinha, e depois o mini micro Lulinha, e assim por diante, né? Vai ter casamento gay ali? Fala, de jeito nenhum. O casamento gay acaba com o poder do patriarcado, meu Deus do céu. Vai ter casamento gay na família dos outros. Então, a defesa da família como princípio é fazer buraco na água. É um discurso totalmente deslocado do que está acontecendo realmente. Não é isso? Agora, por exemplo, a mudança do panorama estético visual do Brasil nos últimos 40 ou 50 anos, isso começou ainda no tempo dos militares. Ou seja, a destruição da beleza do Brasil. É curioso que os artistas deveriam ser sensíveis a isso, mas você não tem um único testemunho disso aí. Você pode procurar poemas, romances, filmes, ninguém mostra isso. E isso é a nossa vida todos os dias, meu Deus do céu. Você experimenta, você pega uma foto de São Paulo nos anos 50, veja como era a cidade, veja como está hoje. É? Pessoas às vezes usam o termo favelização. Eu digo, eu não sei, porque a favela é mais bonita do que isso. Né? Na favela ninguém vai fazer pichação. Né? Você não tem grafiteiro nas favelas, por exemplo, fazer grafitário lá na cidade. E assim por diante, é. Quer dizer, os termos não descrevem exatamente o que está acontecendo. E o discurso expressa sempre problemas que são parecidos com a realidade, mas que não são a expressão direta da experiência. Então nós estamos vivendo num estado de alienação total, total, total. Outro dia um rapaz botou uma mensagem lá no meu Facebook dizendo que ele ficou na Austrália 35 dias e que ele voltou, evidentemente, daí que ele ficou horrorizado com o Brasil. Pô, eu tive essa experiência várias vezes. Toda vez que eu viajava, ficava um tempo fora, voltava para o Brasil, entrava numa depressão desgraçada. Eu lembro, por exemplo, que eu tinha feito uma viagem aqui de Washington até aqui a Virgínia, eu estava procurando casa, e tudo que eu vi era bonito. Né? Daí cheguei lá, tive que fazer uma viagem São Paulo-Santos. Né? E estava tudo quebrado, tudo devastado, parecia que tinha caído uma bomba atômica. E eu pensei, como é que as pessoas conseguem viver nisto? É? Agora, não era assim 50 anos atrás. Então, algo mudou. Agora, como é possível que a literatura, o teatro, as novelas de televisão não reflitam isso em nada? Porque elas estão preocupadas apenas em repassar estereótipos de propaganda. Então, por exemplo, o problema gay, quando você vê a intensidade com que isso aparece na Globo, você tem a impressão que dos 200 milhões de brasileiros, 199 milhões são gays e estão desesperados porque ninguém os deixa fazer o que eles querem fazer. Tá certo? Então, ou então você tem a impressão que o gayzismo, que o homossexualismo é eminentemente um problema das classes baixas, coitadinhas que são oprimidas. No entanto, todo mundo sabe que você tem muito mais gay na classe média e alta. É? Então, quer dizer, o que eles estão tratando como problemas nacionais não são problemas nacionais, são problemas de uma elite. Ou seja, se você quer saber, os problemas da novela da Globo são os problemas da equipe da Globo. É? São os dramas existenciais deles, que passam como se fossem os da nação. Agora, você compare isto com o interesse que os romancistas, ficcionistas das décadas de 20, 30, 40 tinham em conhecer o povo. Você compara, por exemplo, o conhecimento que o José Lins do Rego tinha da vida diária do povão pobre no Brasil. Ele sabia tudo, né? O próprio Jorge Amado, às vezes caiu no estereótipo, mas ele sabia bastante coisa, né? Muito do que tem na obra dele é descrição autêntica, é a expressão autêntica da vida nacional. Mas, Graciliano Ramos e outros tantos. E hoje, né? Se você por um momento você toca numa situação real, né? Você causa escândalo. Porque o imaginário das classes falantes, e sobretudo da classe artística, não está preparado para isso. Ele está preparado para expressar o seu drama, os seus interesses, os seus desejos. Vocês lembram aquela cena do filme Tropa de Elite, em que eles estão na sala de aula e aquele estudante que é um soldado também, ele diz: o que vocês estão falando de narcotráfico? São vocês que alimentam o narcotráfico, vocês consomem a droga, vocês têm o dinheiro, vocês vão lá comprar a droga. Se não fosse vocês, não existia isso. Isto é ou não é uma realidade? Isto é uma realidade. No entanto, todo mundo ficou bravo com a cena. Então isso quer dizer que você expressar a realidade da vida no Brasil se tornou proibido. Então é por isso que acabou a arte, meu Deus do céu. Ela só acerta quando se engana, como foi o caso do filme Tropa de Elite. O cara cometeu um erro e tem uma cena real, né? Também o cara que fez o Cidade de Deus, né? O que que é? O garoto está num meio urbano totalmente corrompido, violento, sob o domínio do banditismo e tal. E aonde que ele vai encontrar abrigo? Ele volta para o interior, onde só tem aquelas velhinhas rezando. Hã? Eu assisti e falei, mas esse é o filme mais reacionário que eu já assisti na minha vida, né? Ele está dizendo, o Brasil moderno é só corrupção e só o que resta de bom são as velhinhas que estão rezando lá no interior. Hã? O que é verdade. Hã? Cidade de Deus, não, perdão, Central do Brasil. Errei, né? Cidade de Deus eu não assisti. É Central do Brasil. E o que aconteceu? Ninguém comentou que o sentido do filme era esse. Ele disse, esse filme é uma apologia do velho Brasil. Cristão, conservador, né? Até rotineiro, tá certo? Onde as pessoas têm segurança, onde ninguém quer matar você. Né? E eu não vi um comentário nesse sentido. Quer dizer, um indivíduo real, ele expressou uma realidade. Isso existe mesmo. Nós sabemos que as coisas são assim. Se é que este Brasil do interior ainda existe. Ele existia quando o cara fez o filme 20 anos atrás, né? Hoje eu não sei como é que está. Talvez a Rede Globo já tenha destruído tudo, tá certo? Mas, por exemplo, o que que é este ambiente da Rede Globo? O que que essas pessoas pensam, né? Como é que alguém faz para subir na vida dentro da Rede Globo? Para quantas pessoas tem que dar? Pouco importante se você é homem ou mulher. Existe algum romance que trata disso? Existe algum filme que trata disso? Fala, como? Não tem nenhum. E, no entanto, isto é um fator que decide a nossa realidade e o nosso imaginário está totalmente deslocado disso. O que que é a vida, vamos dizer, nas redações de jornais? O que que é a vida dentro da militância política, né? Qual é a troca de favores, quem come quem, quanto dinheiro o sujeito leva? Você não tem uma obra de ficção que retrate isto, meu Deus do céu. Então, é claro que, quer dizer, a mentalidade das pessoas é formada, quer dizer, pelo imaginário social. E o imaginário social é produzido pelos artistas, meu Deus do céu. Como a arte foi toda instrumentalizada para servir a PT, PCdoB, essa coisa toda, então agora só pode ser propaganda, não pode ser mais expressão artística. Não, você não pode mais ter o contato direto com a realidade e expressar, como dizia o Saul Bellow, as impressões autênticas. Resultado, você cria uma multidão de deformidades mentais, né, que não acaba mais. E essas deformidades mentais, elas podem ser úteis, né, dentro de certos projetos políticos. Não que todos sejam uma militância organizada, é claro que não, tá certo? Mas, por definição, o idiota útil é idiota demais para saber que é útil, tá certo? Então ele acredita piamente que ele está falando, ele está expressando sua opinião livremente. Por que que ele acha que a sua opinião é livre? Porque ele não tem capacidade de rastrear a origem das suas ideias. Então ele não sabe de onde vieram, ele acredita que é tudo aquilo que saiu espontaneamente do seu coração. É isso? Ao passo que um breve exame da origem das suas ideias já mostra que é muito difícil você ter uma opinião própria, né? Você sempre está jogando com elementos que estão em circulação na sociedade. E qual é a sua possibilidade de livre escolha? Para o cidadão comum é quase nula, porque além das alternativas que são oferecidas diariamente pela mídia, pelo meio universitário, ele não conhece outras. Então ele vai seguir essa, que é o que tem, e vai achar que aquilo é a expressão mais pura da sua liberdade individual. Então esta é a situação na qual nós estamos vivendo. Eu vejo que esse curso aqui, ele já produziu muitas pessoas, já despertou muitos talentos que estão aí hoje atuando, falando, ensinando. E eu espero que isso tenha efeito na produção literária com o tempo. Ainda falta muito. Embora tenha já alguns alunos que escrevem muito bem, então o problema de expressão linguística ainda é um drama para muita gente, não dominam a língua. Os caras, às vezes, me mandam aqui, me mandam os poemas. O poema está bem feito, só que chega no meio, tem um tremendo erro de gramática que estraga tudo. Eu comparo assim, você pega uma mulher bonita, mas falta os dentes da frente, entendeu? Quando ela ri, fecha. Né? Então, eles ainda têm um longo caminho a ser percorrido, mas vocês não se desencorajem, não. Quer dizer, por pior que esteja a situação, é justamente quando a situação é pior, é que você tem mais que levantar a cabeça e seguir em frente e fazer o que tem de ser feito. Então, se vocês querem afundar o país, vocês afundam. Nós não vamos afundar, nós vamos levantar. Pelo menos onde nós estamos não vai cair. Aqui não vai cair. Né? Pensa assim, fala, onde é o Brasil? O Brasil é aqui onde eu estou. Eu é que o represento e eu vou fazer o melhor possível. E os outros, se querem fazer porcaria, continuem fazendo. Então vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Podemos ir? Pode ir. Então vamos lá. Tem mais perguntas aqui do que eu vou poder responder. Eu tento responder algumas na medida do possível. Jefferson Bombachim pergunta: iniciei o curso, o estudo da gramática metódica do Napoleão Mendes de Almeida e tenho tentado decorar sonetos de Camões e sonetos de Bocar estão para chegar. Além de ler a História da Literatura do Carpo, que o senhor já indicou, creio que outras duas obras importantes para um começo da reeducação seriam a História da Inteligência Brasileira do Wilson Martins e os ensaios reunidos também do Carpo. A História da Inteligência do Wilson Martins, não. Porque é o seguinte, o que ele tenta fazer ali é retratar ano por ano todo o movimento editorial e, por assim dizer, o movimento das ideias, entre aspas, no Brasil. De modo que, para isso, ele leu todos os livros ruins que foram publicados no Brasil. Quer dizer, é uma coleção de insignificâncias assim, absolutamente esmagadora. Eu não sei como ele conseguiu ler tudo aquilo. São páginas e páginas e páginas sobre ideias esquisitas, opiniões idiotas, e coisas que é melhor esquecer. Então, isso quer dizer, esse é um livro importantíssimo para documentar a história, mas ele não tem poder educativo. Ele é um livro, vamos dizer, para quem quer estudar, não para quem quer se desenvolver literariamente, mas para quem quer conhecer a sociedade brasileira na toda a sua extensão da sua miséria intelectual. Tá certo? O que não é o caso, não vai ter um efeito muito estimulante sobre a sua cabeça. Tá certo? Então, mais importante do que isso, seria você ler, vamos dizer, os grandes críticos literários dos anos 40, 50, como Álvaro Lins, Augusto Maier, tem inclusive críticos portugueses que moram no Brasil, como Adolfo Casais Monteiro, Fidelino Figueiredo, né, e assim por diante. Estes são importantes para a sua formação. Tá certo? A História da Inteligência do Wilson Martins, não. Esse é um livro de pesquisa e não tem finalidade pedagógica, tem uma finalidade documental. É uma excelente obra, claro. Não estou criticando, só estou dizendo que não é um livro para a sua formação. E ele continua aqui, muito interessante essa mensagem. Eu tenho 19 anos e vejo que minhas dificuldades com o idioma são muito mais profundas e básicas. Né? Que, portanto, talvez não devesse começar pelas obras citadas. Não, deve começar por essas obras, sim. Agora, o negócio de você vencer as dificuldades com o idioma, no fundo, só tem um jeito. Quer dizer, você escrever as coisas e dar para alguém que tenha mais capacidade e tenha um senso crítico para corrigir você. Não vejo outra maneira. Se você não é capaz de saltar isso sozinho, você precisa de alguma ajuda, uma pessoa mais experiente que saiba escrever. Eu tive muita sorte no começo da minha vida jornalística por ter um editor chamado Ciro Franklin de Andrade, que não só corrigia as nossas matérias, como nos humilhava quando nós escrevíamos coisas que soavam mal, eram absurdas. Ele tinha um mural na redação, e quando chegava aquelas joias da imbecilidade jornalística, ele não só as corrigia, mas ele as grudava no mural, né, para a humilhação dos culpados. Eu tive várias coisas penduradas no mural, e hoje sou muito grato ao Ciro, que é uma pessoa que nunca mais eu vi, tá certo? Por ter por ser capaz de ouvir aquilo que eu não ouvia. Quer dizer, ele pegava dissonâncias que escapavam ao espectro do meu ouvido, né? Quer dizer, não são só erros de lógico, erros de informação, mas coisas que não pegam bem. Quer dizer, o principal é o ouvido. Aliás, tem uma outra pergunta aqui, de qual é a importância da música para a formação. Quem é que pergunta isso? Peraí, pá, pá, pá, pá, pá. Aqui, o Léo Amaral. Qual é o papel da música na formação do imaginário? Ela serve para desenvolver as emoções. O que a música pega, sobretudo, é o senso do tempo e o senso da ação humana. Quer dizer, a música é um enorme estimulante da ação. É quase impossível você ouvir uma música e você não ser impelido numa certa direção. A música, ao contrário das outras artes, ela exerce uma influência imediata sobre você, por isso mesmo que ela sempre foi usada como estimulante ou do trabalho, ou das artes militares, ou de encontros sociais. Quer dizer, você tem vários tipos de música que favorecem determinadas atividades, porque colocam a pessoa, vamos dizer, no ritmo e na temporalidade daquelas atividades. As marchas militares são uma coisa mais característica, né? Quer dizer, elas já foram feitas para colocar um indivíduo numa espécie de harmonia temporal com os seus companheiros. Do mesmo modo, as músicas que se destinam à dança, você experimenta, pega uma moça e começa a dançar com ela sem música para você ver o que acontece. Mas você tem que ser guiado pela música. Então, é por isso, veja que coisa que no simbolismo das artes liberais, a música era associada ao planeta Marte, que é um planeta de voz de comando. E acho isso um simbolismo muito, muito certo, né? Também, hoje você tem uma série de estudos que mostram que através da música você pode desenvolver a inteligência humana, tá certo? Ou curar certos distúrbios. Aqui nos Estados Unidos é uma multidão de coisa que tem isso aí, e você vê que essas coisas funcionam mesmo. Tem música que toca e o QI do sujeito aumenta. Isso aí, por exemplo, a música de Mozart. Eu não sou um grande apreciador de Mozart, mas ele tem esse dom. O sujeito ouve Mozart, o QI dele aumenta um pouquinho. Dura uns 10 minutos, mas funciona. Mas se ouvir sempre, vai lhe fazer bem. Minha mulher fugiu. Alguém podia pegar a garrafa de café para mim, por favor? Ela fica como gerente do café aqui. Pronto, obrigado. Então, a música serve eminentemente para isso. Quer dizer, é uma arte, a música é uma arte do comando e é uma arte do autocomando. Comando de si próprio também. Tá certo? E, vamos dizer, a importância da música na linguagem é uma coisa terrível, porque 80% da arte de escrever é ouvido. É você saber como é que os outros vão ouvir o que você está dizendo, e se a maneira como eles vão ouvir é aquela pela qual você imaginou ouvir. Por quê? Quando você monta as suas frases na sua cabeça, você acrescenta a elas dons musicais que elas por si mesmas não têm. Você as associa, não só musicais, mas... por exemplo, se você conhece certos lugares que para você tiveram uma importância afetiva em certa época da sua vida, então basta dizer o nome desses lugares e para você aquilo já evoca imediatamente. Você saber quais dessas palavras têm uma eficácia social e quais são subjetivas, apenas suas, é uma coisa importantíssima. É isso. Então, Por exemplo, se você está falando em lugares de uma cidade, conforme a idade da pessoa que você está falando, ela vai saber do que você está falando ou não. Quer dizer, a emoção é transmitida imediatamente ou não. Não é isso? E a grande dificuldade quando você é muito jovem é justamente que o seu repertório de imagens é muito pessoal e ainda não abarca a experiência coletiva. Isso aí só o tempo resolve. Isto é agravado no Brasil de hoje pelo fato de que as artes já não expressam a experiência comum, a experiência real das pessoas, tá certo? Então você não tem muito onde se apoiar para isso. Quer dizer, os escritores desta geração vão ter que ter muito mais trabalho do que os das gerações anteriores, porque você não tem esse suporte do imaginário coletivo ao qual você possa apelar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você ler Georges Bernanos, não os romances, mas os livros de polêmica dele, que são livros de uma eloquência assim arrasadora, você vê que eles funcionam na França porque ele está falando de coisas e usa palavras que estão presentes no coração das pessoas. Eles tiveram uma experiência em comum, por exemplo, a experiência da guerra. Quando ele escreve ali no livro Le Grand Cimetière sur la Lune, O Grande Cemitério sobre a Lua, em que é uma polêmica contra o governo espanhol fascista, mas ele está se referindo a coisas que são de experiência comum dos franceses de uma certa idade. E ele sabe muito bem evocar isso aí e fazer com que eles se sintam todos juntos, né? Quando ele fala nós todos vamos comparecer juntos diante do trono de Deus, ele está falando de uma geração, né? E ele sabe despertar isso aí, ou seja, ele conhecia muito a sociedade francesa, a sensibilidade dos franceses e sabia apertar a tecla certa. No Brasil de hoje isso é muito difícil porque o imaginário social está totalmente fragmentado e não está condignamente representado na literatura. Então você vai ter que de certo modo pegar a sua experiência pessoal, conferir se outras pessoas têm a mesma experiência, tá entendendo? E aos poucos você construindo o seu próprio simbolismo. Ou seja, escrever bem na atual situação brasileira é muito difícil. As dificuldades que eu tenho para fazer isso você não imagina. Então eu tento pegar o máximo possível da experiência atual, quer dizer, de jovem que tem 20, entre 20 e 30 anos, e criar um elo entre eles e a língua portuguesa, do tempo em que existia a língua portuguesa na literatura brasileira. É difícil fazer essas coisas, né? Tudo tem que ser estudado, contado, pesado, medido, tá certo? E, portanto, a sua dificuldade não é uma dificuldade pessoal, é uma dificuldade da sua geração. Tá certo? Eu digo, ó, tem muita gente escrevendo mal, mas no Brasil de hoje está difícil escrever bem, porque você não pode escrever bem num deserto. A língua do escritor ela puxa os seus recursos da língua geral, mas não da língua geral assim, em estado bruto, a língua que as pessoas estão falando na rua. Não, ela já tem que estar um pouco trabalhada pelos outros escritores. Senão você tem que fazer praticamente uma mágica. Quer dizer, é a mesma coisa que você criar uma expressão verbal numa sociedade não alfabetizada. Peraí. Você vai sair, tem um cachorro aí. Cuidado do cachorro. Peraí. Não, pode falar, fala no telefone. Tem uma moça aqui, se ela vai sair, o cachorro vai comê-la. Então... Ela estava saindo para falar no telefone, mas não tem problema, pode falar aí mesmo, é melhor do que acontecer uma tragédia. Uhum. O cachorro está ficando velho, o cachorro velho fica ranheta. Ele no começo era bonzinho, agora não, agora ele não gosta mais de pessoa estranha. E bom, então se você pegar uma sociedade iletrada, você não vai poder criar uma literatura ali sozinho, não é isso? Então é uma sociedade sem língua, uma sociedade que não consegue se expressar, não consegue dizer a sua experiência. Então, de certo modo, para aparecer um escritor que faça isso, ele tá como fazendo uma obra civilizatória, tá entendendo? Quer dizer, ele está criando um imaginário coletivo, né? Isso é dificílimo. Alguém vai vencer isso aí, mas dia menos dia alguém vencerá. Aparecerá o grande romancista, o grande poeta, o grande dramaturgo. Né? O teatro é uma boa maneira de você começar a trabalhar isso, porque no teatro você vai ter que usar a linguagem cotidiana. Né? E você naturalmente vai dar a ela um valor simbólico, pelo simples fato de ela estar numa peça de teatro. Isso, eu não tenho solução pronta para o seu problema, mas você continue se esforçando e sabendo que essa sua dificuldade não é incapacidade pessoal, não. Você está tentando vencer uma barreira aqui. No momento, eu digo, bom, eu sei, tenho consciência que eu venci essa barreira, tá certo? Mas eu não venci no domínio do romance, do teatro, da ficção. Eu consigo fazer ensaio, tá certo? E artigos, aí eu sei fazer. E levei muito tempo para conseguir, vamos dizer, o tom de voz, o vocabulário certo, só para estas finalidades que, nestes domínios, são mais fáceis do que no romance ou na poesia. Então você ainda tem, vão ter muito trabalho pela frente. Douglas Pereira pergunta se há alguma coisa sobre a filosofia ecológica de Fetzer. Eu não a conheço, não estudei, não li nada, não posso dar palpite algum. Lívia Oliveira diz: o senhor comentou na aula passada a obra da Geopsique, já esgotada, de Philip Helper, como sendo a má tradução do original para o português. Não seria interessante que obras como essa pudessem ser relançadas pela Vida Editorial, assim como as importantes obras de Anthony Sutton? Absolutamente, isso é urgência, urgentíssima. A do Willy Helper, menos que a do Sutton. A do Sutton é questão de primeira necessidade, porque o Brasil está na UTI em matéria de informação, ninguém sabe coisíssima nenhuma, né? Sobretudo sobre esta fase da história. O Sutton foi o sujeito que fez aqueles estudos sobre a economia soviética e mostrou simplesmente a economia soviética era puro capitalismo americano. O capitalismo americano fazia aquilo andar. Até hoje você tem historiadores bons que ignoram esses estudos. Existe, é um erro terrível. Eu estava lendo, agora esqueci o nome do cara. É um bom historiador do soviético, mas ele coloca ali: não, os americanos ofereceram uma ajuda, Stalin recusou, etc. Isso não é verdade. Está lá no Anthony Sutton, está toda a entrada e saída de entrada, saída dos Estados Unidos e entrada na União Soviética. Vamos ver aqui. Aqui, Daniel Guilherme, tem interesse em cursar o Introdução à Filosofia Luiz Lavelle, que o senhor ministrará em maio? Não, ao contrário, já dei este curso. O que você pode fazer é comprar a gravação. Isso aí está havendo um exterminador do futuro, trocando o ano passado pelo ano que vem. Aqui, João Marra Signorelli me manda um poema. Eu vou ler o poema, estou com cuidado e daqui comento, mas não posso, na hora assim não dá. Bom, eu acho que hoje não vai dar tempo para responder mais nada. Deixa eu ver. Coisa da música, duas pessoas perguntam. Só mais uma. O Bruno Rezende pergunta: o que será de religiões que acham que o mundo pode ser perfeito aqui mesmo, que buscam felicidade absoluta e conhecimento pleno aqui na Terra, como o budismo de Nichiren? Bom, esse negócio da Terra é um problema sério, porque você vê que na Bíblia Deus não diz que a sua alma vai subsistir em estado celeste e etéreo eternamente. Ao contrário, ele vai te dar um corpo. E diz ali: farei novo céu e nova terra. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte: a vida eterna é, de certo modo, material. Tá certo? Não sabemos como. Tá certo? E não sabemos que terra é essa, se ele vai fazer uma outra terra ou se vai renovar essa. Nós não sabemos. Tá certo? E eu acho que especular isso não vai adiantar nada. Porém, esse simbolismo da nova terra confunde muita gente. Na seguinte base, existe uma frase de Spinoza que diz em latim: sentimus experimurque nos eternos esse. Quer dizer, nós sentimos e experimentamos que somos eternos. E de fato somos, nós temos a imortalidade da alma. Tá certo? Acontece que este sentimento de eternidade já está presente nessa vida, o que faz as pessoas terem a impressão de que não vão morrer nunca. E torna difícil para qualquer um imaginar a sua própria morte. Porque se ele tem que imaginar a própria morte, ele vai tentar imaginar como extinção, mas essa extinção não existe. Então, a dificuldade de imaginar a morte, a qual dificuldade vem do próprio, da própria consciência de imortalidade, que foi o tema do curso meu, é uma fonte, vamos dizer, de inumeráveis confusões. Eu acho que só uma contínua meditação sobre a morte e o paraíso, a morte, certo seria morte e transfiguração, pode resolver isso. Eu tenho a impressão que a marcha fúnebre do Wagner na ópera Siegfried é de uma grande ajuda para isso, porque ele teve uma certa visão da transfiguração após a morte, né? A marcha fúnebre segue o seguinte sequência: você tem o impacto da morte, em seguida você tem a ascensão da alma e depois você tem um retorno à terra, onde é o enterro, a cerimônia do sepultamento. E as pessoas indo embora depois do sepultamento. Então, algo dessa transfiguração ele pegou ali. Existe uma peça, um poema sinfônico, Richard Strauss, Morte e Transfiguração, mas é onde ele quis fazer isso, mas Wagner já tinha feito mil vezes melhor, tá certo? Então, imaginar essa transfiguração, essa presença, né, humana após a morte, certo? Diante dos anjos, dos demônios, de Deus e tal. Eu acho que isso é um exercício muito bom. Os quadros daquela menina, a Kiane, ajudam. Os relatos de experiência de pessoas que tiveram clinicamente morto ajudam, tá certo? E saber se nós vamos ficar nesta terra ou vamos para uma outra, não somos nós que vamos decidir isso, tá certo? Agora, eu sei o seguinte, que nesta terra, com este corpo aqui, nós não vamos ficar. Vai haver uma transfiguração, vai haver uma mutação. Para nós é absolutamente indescritível. Tá certo? E tem vários recursos imaginários que você pode usar, que não são, às vezes não são filosoficamente ou teologicamente exatos, mas que podem ajudar, por exemplo. Uma delas seria um recurso que eu uso muito, é você imaginar que todo este nosso universo conhecido, tá certo? Até onde a astronomia alcança, é apenas um átomo na materialidade da outra vida. Então a diferença seria de tamanho descomunal. Isso não é necessariamente assim, mas é um recurso imaginário que ajuda. Eu acho que assim, imaginar a morte, a transfiguração, o paraíso, o inferno, é muito importante. O livro do Monsenhor de Seguir sobre o inferno, onde não é uma teoria, não é um livro de teologia, são pessoas mortos do inferno que falam com ele, ajuda muito. Na internet tem vários relatos também, no YouTube, de pessoas que sofreram acidentes, tiveram clinicamente mortas, tiveram visões do inferno e do paraíso, tiveram a visão de ser atraídos pelos diabos e pedir socorro e ir na direção contrária. Tem uma variedade, para cada pessoa existe uma variedade enorme de experiências, mas eu acho que pensar nisso, imaginar isso, faz parte do realismo, porque algum dia nós vamos morrer mesmo. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.